vai explodir e a terra vai sumir. As ideias muito simples são difíceis de aceitar. Sim, as ideias muito simples.